Um homem era a um nariz pegado. Era esse um nariz superlativo. Era esse um alambique meio vivo. Era esse um peixe-espada mal barbado. Um relógio de sol mal encarado. Elefante de tromba em pé, lascivo. Nariz algoz e escriba, punitivo. Um ouvídio-nasão mal narigado. Era esse o esporão de uma galera. Era esse uma pirâmide do Egito. As 12 tribos de narizes. Era. Era esse um narizíssimo infinito. Enorme arquinariz que arranca fera. Inchaço garrafal, purpúreo e frito.